começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Como vai, comadre? Como vai, compadre? E você que tá aí nos escutando? Bom demais, né? Bom demais da conta, sou. Eu sou Erickson. Estamos aqui para apresentar o programa especial ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Vai ter muita conversa boa para compartilhar com vocês. E eu sou a Giovana. Eu sou o Camponês ABC. Senta aí na beirada do fogão que nós vai contar tudinho. História tocado a todo vapor, cumprindo com seu papel de um menestrel sonhador. Habita e solta fumaça pelas montanhas gerais, vivendo só de pirraça no meio dos capitais, unindo trilhos urbanos com outros trilhos rurais. A ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, está completando 15 anos de existência. E para comemorar este momento importante, nós, Articulação Semiárido Mineiro, vamos resgatar a história da rede. Teremos entrevistas, depoimentos e muito mais. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. O semiárido mineiro é composto pelo Vale de Jequitinhonha e Norte de Minas e são subdivididos em 8 territórios. Portanto, a diversidade é uma característica nossa. Temos Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Pois é, nós temos pão de queijo, doce de leite, goiabada. Aqui então, cisterna, minha gente, é chamada de caixa. E a semente é da gente. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. A ASA Minas Gerais vem contribuindo para a construção de um novo olhar sobre o semiárido. Para entender mais como o Estado está inserido neste processo, vamos conversar com a representante da Coordenação Executiva da ASA, Valquíria Lima. Bom, primeiro, acho que não só aqui em Minas, mas no semiárido brasileiro, acho que a grande contribuição que a ASA dá nesses 15 anos é essa capacidade da sociedade civil organizada perceber esse espaço do semiárido como espaço de atuação política, de articulação política, de implementação de um projeto político conjunto e que traz a fundo o debate da convivência e do desenvolvimento sustentável do semiárido. Em Minas Gerais, a gente sempre teve um histórico de que as regiões, tanto o Vale como o Norte de Minas, sempre se articularam em defesa dos seus territórios. Quando a articulação do semiárido chega em Minas, a gente começa a construir essa identidade do semiárido mineiro. Os fóruns do Vale e do Norte de Minas têm um papel importante na história mineira. Articulados desde 1993, as organizações da sociedade civil se reúnem para fortalecer as suas bandeiras de luta. Vamos perguntar para a Valquíria como se dá a importância dos fóruns regionais na história da ASA Minas? Bom, eles são a base da ASA Minas, né? Então, as organizações, as famílias sempre se articularam nessas regiões, sempre lutaram em defesa dos seus territórios, com as identidades de lutas, né, territoriais, através dessas regiões. Esse campo de aproximação, ele precisa ser cada vez mais fortalecido, porque é o espaço que você tem para fortalecer a diversidade e construir as unidades. Então, isso é muito importante, assim, quando a gente sabe que os fóruns se constituíram antes da Asa Minas se constituir enquanto rede, e eles são decisivos na história, na luta, nas resistências, nas bandeiras políticas. É através disso que a gente hoje pode dizer que a gente tem um projeto político para o semiárido mineiro. Tá vendo, Su? Desde o início, essa história é escrita por todos e todas. E os desafios eram encarados de forma positiva, uma vez que a solidariedade entre os envolvidos e as envolvidas sempre possibilitou a execução dos projetos. É isso que nos conta com mais detalhes Cléia Morim, agente Cáritas Diocesana de Araçuaí, no Médio Jequitinhonha. No início foi assim, uma época de muita dificuldade, porque as entidades não tinham recursos. Cada uma vinha com o que tinha, né? Então, tipo assim, se na casa tinha, era um fusquinha, e eu fusquinha, né? E o fusquinha era para fazer as atividades de casa e também as atividades da Asa que estava nascendo naquele momento. Que nós nem sabíamos que ia se chamar Asa, nem que ia se tornar essa rede imensa. A gente estava mexendo ali numa panela que a gente não tinha nem ideia de como que ia dar esse caldo no final. E aí, com o passar da nossa história, com o passar da questão das mobilizações, sentar com o povo, fazer reunião, a gente foi sentindo a necessidade de ter os animadores, né? E aí que surgiu essa turminha que hoje vai no campo, né? Eu mesma fui muito no campo como animadora, mas não sabia nem que era esse nome o que eu estava fazendo. E às vezes a gente chegava e andava a pé mesmo. Às vezes uma casa está lá embaixo, não tem estrada, você tem que ir a pé. Outra hora vai de carona, pegando carona com o padre, carona com o sindicato que ia filiar o pessoal. A gente entrava dentro dos carros e ia também. Foi uma trabalheira danada que o pessoal tinha no início, gente. Foi muita trabalheira, mas graças à ajuda do povo, o projeto da Asa Minas decolou. Estamos apresentando Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Continuamos com o nosso programa Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. No primeiro bloco, a gente conheceu como que a articulação começou em Minas. Neste bloco, vamos conhecer exemplos de guerreiros e guerreiras que trabalham pela mudança da realidade do semiárido e que estão construindo um novo olhar sobre esta região. Asa é uma rede grande, formada por diversas organizações da sociedade civil, de diversas naturezas, como sindicatos, associações, organizações, grupos, entre outros, que lutam em prol do desenvolvimento da região semiárida e que juntos conseguiram construir uma proposta concreta de democratização da água e visibilizar a experiência camponesa em nossa região. Uai! E foi isso aí que aconteceu com o agricultor Geraldo Gomes, da comunidade de Barra do Touro, no município de Serranópolis de Minas, região norte do estado. Menina, olha, eu já ouvi essa história. Mas é claro que já, sou. Por conta da chegada da Asa no território do senhor Geraldo, sua fama de guardião de sementes crioulas, ou sementes da gente, como falamos aqui, já percorreu os quatro cantos do Brasil e chegou a cruzar o Atlântico. Então, vamos deixar que ele mesmo conta pra nós, né? O primeiro contato com a Asa foi através da construção de caixas e também de comunicação. A gente fez alguns cursos, né, junto, e boletim, o candeeiro, né, também foi o primeiro que acho que foi o boletim, o candeeiro. Uai, chique mesmo! Então quer dizer que primeiro essa experiência foi sistematizada no boletim de experiências da Asa, o candeeiro, e por isso já alcançou um montão de gente? É isso mesmo! Por conta do boletim, o candeeiro, e dos intercâmbios da Asa também. Mas peraí! Que diabo é esse de semente crioula que você está falando? E como é que virou esse tal de... como é que chama mesmo? Guardião. Não é possível que você não conhece. Seu Geraldo é embaixador de um valioso conhecimento sobre a terra e compartilha de tudo o que sabe. Então vamos deixar seu Geraldo falar aí pra gente. Explica aí, seu Geraldo. Isso a gente começou com uns 7 anos de idade, quando eu comecei esse trabalho com variedade de sementes, e a gente já fazia esse trabalho, aprendeu com o avô e com o pai, e a gente vem fazendo esse sistema agroecológico, um sistema quando tem várias espécies de sementes crioulas, né? Que o objetivo é a gente estar melhorando a qualidade dessa semente e estar passando para outras pessoas também a importância que tem as sementes crioulas para nós, né? Que são sementes que não foram modificadas e que há muitos anos que ela vem sendo plantada, e aí é uma semente que já adapta à nossa região. A gente tem feito esse trabalho com grande alegria, né? E um sistema que a gente faz que está dando certo, que a gente tem mostrado para as pessoas, não só semente alimentícia, né, para o ser humano, mas para animais, pássaros e também para a terra, que precisa ser alimentada, né, que muitas vezes as pessoas preocupam só em alimento para eles, né, e esquece que a terra, para produzir um bom alimento para nós, ela também tem que ser alimentada de forma que ela vem produzir bons frutos. Eita, que senhor inteligente, hein? É mesmo. E que bom que a rede também contribui para levar esse conhecimento tradicional para todo mundo. É por meio da comunicação popular no semiárido mineiro, em especial através dos boletins e banners de sistematização, que as experiências das famílias agricultoras do semiárido são visibilizadas. Com isso, elas têm o aumento da autoestima e mostram como este projeto tão rico, plural e diverso tem mudado, de fato, a vida dessas pessoas. Eu moro no meio do mato, junto da mãe natureza, desfrutando o perfume das flores, o apuro e muita beleza. A ação da ASA não para por aí não. A articulação contribui com a formação política dos povos, para que possam buscar os seus direitos. É o que afirma Ellen Borborema, integrante da Rede de Comunicadores e Comunicadoras Populares do Semiárido Mineiro. A Ellen mora lá na região da Serra Geral. Fala pra nós aí, Ellen. Pra gente ver a importância da ASA, basta olhar para as famílias, para a história das famílias e para os depoimentos das famílias, né, que mostram como era antes e como é agora, né, a qualidade de vida, as experiências, desde as tecnologias de captação de água da chuva, como os intercâmbios, como até mesmo o fortalecimento, né, dos espaços participativos, até mesmo na formação política, para as pessoas estarem participando mais, buscando mais seus direitos, fortalecendo as associações. Então, assim, tudo isso a gente vê. E tudo de uma forma totalmente contextualizada para a região, né? Colocando as potencialidades de cada lugar, de cada comunidade. Isso, é claro, em cima da diversidade linda e maravilhosa e riquíssima que a gente tem aqui, né? Principalmente no semiárido mineiro. Uma agricultora me contou a mesma coisa. Durante um encontro da ASA em Minas, o nome dela é Maria Aparecida Silva, mas ela é conhecida como Cida. Eu também conheço, menina. Foi a Cida, aquela camponesa que falou aquela linda frase que disse assim: a voz que cala é a voz que dói na alma, não é? Que bela lembrança, hein, ABC? A Cida, que é moradora da comunidade quilombola de Córrego do Rocha, na região rural do município de Chapada do Norte, no Alto Jequitinhonha, conta o que mudou desde a inserção do seu território na articulação. Então, de gênero, as mulheres hoje se reúnem, né, para falar das suas dificuldades. Todo último domingo do mês, as mulheres da nossa comunidade, em torno de mais ou menos 30 mulheres, se reúnem, né, para debater questões sobre elas mesmas, né? E muitas das vezes vai palestrante, o município está está despertando a curiosidade, o que que nós fazemos nesse encontro, né? Então a gente está tirando de letra, está conseguindo expressar bem. Estão acabando desamarrando, né, as algemas de agressões, de todos os tipos de agressões, que são vários, né? Então, assim, isso está fortalecendo bastante a comunidade e eu acredito que através dessas ações vai vir outras e outras coisas. Dá para ver o quanto que esse pessoal está cada vez mais buscando seus direitos, não é? E a força das mulheres está crescendo na mesma proporção. Estamos apresentando Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Eu fico feliz demais da conta de escutar essas histórias, viu? Essa rede é rica demais, é troca de saberes, é fortalecimento de comunidades, é protagonismo das mulheres, quanta coisa boa! E continuamos com o nosso programa Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. E neste último bloco, a gente não pode deixar de falar como que os projetos têm gerado mais empregos e assim evitado a imigração do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha para outras regiões do país, não é? Isso é mesmo. Lá no meu município, Araçuaí, no Médio Jequitinhonha, um dos primeiros cisterneiros da Asa me contou tanto caos bonito de se escutar. Nós entrevistamos seu Clarindo Nunes Pinheiro para você também conhecer essa história. Desde 2002 a gente executa esse trabalho, né? É uma semente que a gente colheu e sempre está multiplicando ela, né? Porque o nosso papel, o objetivo é ver o nosso país crescer, né? De forma, como se diz, que atende o povo e o povo fica contente, né? Inclusive, tem um agricultor aí que o pai já faleceu e falou para mim: moço, eu estou tão feliz. Falei, por quê? Porque meu filho vai sair do corte de cana, né? Vai acabar o corte de cana e você está ensinando ele a fazer cisterna. Ele ganha bem mais do que lá, né? Até outro dia comentei com ele, outro dia lá em casa. Ele ficou todo assim emocionado de eu falar. Falou, seu pai morreu tão contente de você ter sabido fazer caixa, aprendido a fazer caixa, né? Isso para a gente é gratificante, moço. A gente quer ver todo mundo feliz, né? Assim como o seu Clarindo e outros personagens do relato, muita gente aqui do estado desenvolveu essa nova profissão de cisterneiro e cisterneira. Com cimento e ferro, esse pessoal está revolucionando o campo. Já são 31 mil cisternas de consumo humano e 5.800 cisternas de produção de alimentos construídos no norte de Minas e Vale de Jequitinhonha. É muita coisa. Menina flor, me diga onde mora o meu amor. Mora no fundo do mar, oh menina flor. Dentro de um caixão de ouro, oh menina flor. Do amor de ar, ei de ar, ei de ar, ei de ar. Sou da terra boa, terra de pobre viver. Pátria generosa, seus filhos vão crescer. Essa terra não é minha, também de ninguém. Lá mora minha gente, também vai morar meu bem. E para falar em Revolução do Campo, convidamos agora o integrante da coordenação executiva da Asa Minas e agente Cáritas Baixo Jequitinhonha, Decanor Nunes, mais conhecido como Deca. E aí, Deca? Sempre lembro que além de construir a tecnologia social e encher a caixa d'água, o papel da Asa é encher o povo de sabedoria, de conhecimento. Para conviver com o semiárido, não basta suprir necessidades básicas como a água. É importante também informar e democratizar a comunicação. E a Asa sabe disso. A comunicação popular e mobilização social é de grande importância para o desenvolvimento humano das pessoas nesse nosso semiárido. referência no tema de comunicação popular em Minas, Deca vai nos contar qual a relação da ASA com a comunicação popular. Fala aí, Deca! Em primeiro lugar, é bom entender que os povos, desde a sua existência que a gente tem notícia, né? Desde a formação do ser humano e em relação com a natureza, eles sempre se comunicou, né? Esses povos sempre comunicaram, né? E comunicação, pelo que a gente conhece, é comunicação para a vida, com a vida, a partir do lugar da vida dessas pessoas. E não foi diferente no Baixo Vale de Jequitinhonha, onde é que eu venho, por exemplo, que quando a ASA chega, na verdade, o Baixo Jequitinhonha, onde é que a gente está, essas localidades dessas comunidades, o Vale do Jequitinhonha, o norte de Minas, toda essa região, já existia pessoas e fazendo comunicação. Então a ASA não vai trazer esse novo. Agora a ASA vai trazer a oportunidade de fazer, fermentar, fazer aparecer, fazer expressar, ser as pessoas nas suas comunidades, ter o direito de falar, de dizer aquilo que pensam sobre esse lugar da vida. Então a ASA, ela chega para poder animar, e nesse momento essa animação ela tá acontecendo com a comunicação das diversas áreas da vida, econômica, política, social, cultural, enfim, tudo aquilo que as pessoas fazem nesse ponto da cultura e da vivência da relação dele com ele mesmo e com a própria natureza. E pra gente fortalecer a prática da comunicação popular e comunitária, né, na comunidade, será preciso lutar pela democratização da comunicação, gente. Eu acho que um dos primeiros passos para democratizar a comunicação é fazer um trabalho de consciência, de formar consciência de cada ser humano, homem, mulher, criança, todo mundo. Fazer um trabalho de educação e comunicação popular. Fazer um trabalho de formar as pessoas para que elas compreendam que é necessário entender direito. É necessário entender esse direito humano, que é um direito não só dos povos, dos humanos, dos seres humanos no Brasil, mas é um direito dos povos no planeta inteiro. Então o direito à comunicação, o direito é um direito humano. E quando eu estou falando de direito humano, nós estamos entendendo, e a ASA também vai entender isso, é o direito das pessoas, aqueles mais, diria, os mais humildes, os mais negados de direito, poder ter essa oportunidade. Então, para mim, é esse direito que a ASA ajuda que as pessoas se libertem, que se emancipam, né? Então é o direito de comunicar. Aproveitando a fala de Decanor, para citar o trecho final da carta elaborada no último Encontro Nacional de Comunicação da ASA. A caminhada das comunidades, dos povos do semiárido, da ASA nos seus 15 anos, nos motiva e inspira a assumir politicamente a dimensão da comunicação como um direito humano. Democratizar a comunicação é democratizar o sentido da vida, da luta e resistência das comunidades e dos povos do semiárido. Fortalecer a comunicação é fortalecer o projeto político de convivência com o semiárido. Os desafios a vencer nos mostra que a caminhada ainda não acabou e que precisamos de mais força, coragem e perseverança para alcançar a plena convivência com o semiárido. Vamos chamar agora a Leninha, que é representante da coordenação executiva da ASA, para falar um pouco sobre os desafios que a Rede ASA enfrentará no caminhar. Diga aí, Leninha. Os desafios que nós da ASA estamos vivenciando estão relacionados a alguns aspectos, como ampliar nossa política de convivência com o semiárido mineiro. No caso de Minas Gerais, é importante que a gente consiga pautar o governo da importância de um trabalho específico para essas regiões de Minas Gerais que ainda sofrem com a escassez e a má distribuição das chuvas. Um desafio presente também que a gente considera importante, que é como cada vez mais envolver as organizações de base nesse trabalho de articulação do Estado. É importante que cada sindicato, igreja, pastoral, movimentos e organizações locais se insiram nesse contexto no debate da ASA. E nós não estamos falando só de democratizar a água, não. A gente quer muito mais. Tem muitas demandas, desde o campo da saúde, da educação, da moradia, do lazer, da cultura, e que devemos pensar como influenciar os governos a ter programas abrangentes para esse contexto, né? Como fazer com que a gente tenha também política de cultura, de política de crédito, política de terra, de acesso à terra, ou seja, desafios que estão no contexto, no âmbito do desenvolvimento rural, mais especificamente no semiárido, desafios que são colocados para a gente pensar o nosso futuro, o futuro do semiárido, o futuro do povo que vive nessa região. Que beleza, que belo encerramento, viva! Estamos encerrando o programa Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Uma realização da Articulação Semiárido Mineiro, Asa Minas. Um grande abraço! Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Acabamos de ouvir Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.